vivo para sempre. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Nós servimos a Jesus Cristo, o Filho de Deus perfeito tornado homem que deu a vida para salvar o mundo, ressuscitou e subiu vivo para os céus. Vivemos num mundo em que já existiu pelo menos um homem que ressuscitou dentre os mortos. Sim, esta terra em que estamos um dia já foi espantada por presenciar a ressurreição, e ainda glorificada, de um homem que venceu a morte e vive para sempre. Este testemunho vibra na atmosfera e faz tremer as energias do planeta até hoje. Aquele único homem perfeito que saiu do mundo e subiu vivo para a eternidade. Ele está tão vivo que se ele descesse agora até você, você poderia conversar com ele sentado no sofá da tua casa, tocar em suas mãos sentindo o seu calor e a fulgurante luz dos seus olhos, ouvir a sua doce voz, comer um favo de mel junto com ele e ser transformado pela sua maravilhosa presença. Decretos da Fé. Blogspot.com